Senhor, ó Jesus, o Salvador. Ele diz com terno amor: tu me amas, pecador. Das prisões te soltarei, as feridas curarei, vim do céu por teu amor. Tu me amas, pecador. Minha glória tu verás, minha graça gozarás, vida eterna te darei, não te desampararei. Ajuda-me, vem, Senhor, a entregar-te o meu amor. Faz-o, bom Jesus, que a